Alcântara. Descolado 2202/26, tá estimando Aracaju 2222. Confirme o que, que lança de atraso. Opa, 3224, remoto 14 para a posição de 6, está sendo remoto. Autorizado, passando 224, chama taxa lá. Autorizado, procedimento para o 62, chama 2. Aguarde o Xané 6212. Eu 3, decola 03, chame controle 198, bom voo. Confirmando controle 198, voo no 6, boa noite. Controle Salvador, voo no 6, decolado no PS da Vole. Voo no 6113, contato radar, turma até 360 na saída Goleval, Ofito. Ascensão 360 na Gole, Ofito, voo número 3. Ono 398, passou Duna, complete LS, torre Ono 186, Gono 398. 268, obrigado. Gono 398, chame torre Ono 186, completando final LS, Gono 398. Oxana 6312, coisa 6212, autorizado final LS. Autorizado LS, 6212. No 404, mais pode prosseguir para 2000. E se mantém 2000, gol no 404. Para 2000, gol no 404. Está autorizado o ILS X-Ray, que já é estabilizado? Agora é só o primeiro completar, passar dona aí e ser autorizado. Temos com a nossa segurança aqui. Afirmativo, gol no 404. Sim, sobre a formação, a transmissão está muito ruim. Só para confirmar, é 1315 Fortaleza e o POB? 47. 47. Sim, táxi, autorizado, pátio, Índia e Alves. Ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 90 no carro. Xané 6212, complete LS, torre 118, decimal 6. Completando torre 286, 6212. 1404, autorizado final ILS X-Ray. Autorizado final ILS X-Ray, 1404, vai cruzar, estabilizado. Está livre? 6212. 60, 1163. CF1288-260-6613. Dessa via, Mari, até 3000, ajuste no 014, aguarde ele X-Ray, ajuste o ascendente com ação, então 3152. Romeu, Papa Tango, confirma as intenções, é fazer corredor axé, depois já prosseguir pelo Bonfim, o que mais? Romeu, Papa Tango, ali e mantém. Solo azul no 9, direito no 219. 1219, direita, gol 1398. Autorizado em frente, pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 90, torre 1186, altimento no 04. Ficou em 13. Fica 12, saque em frente, Índia Alfa, lá 286. 5836, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, voo 1398, ligou, não se escute. 398, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 5, voo 1398. Né, 63-6212, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 centena 12 nós. Autorizado, pouso na 1062, 12. Passarei 2224, visual com tráfego na curtíssima. Após ali, mantém. Voo 1404, completo final S, torre 118, decimal 6. 186, voo 1404, boa noite. Boa noite. No 6-3, chame Recife, vão 288, até no 260, boa viagem. Boa noite, gol no 404, passou Duna, está a 2 milhas do externo, está estabilizado ali. Gente, para seguir a próxima sessão, André, precisa ali, no 404. Gol no 404, aguarda. Puxando R6212, solo aos 21, libera direito, chame solo no 21-9. Direito, solo 219-6212. Passarei do 2224, é, só para informação, eu sei que tá um pouco escuro, mas o senhor passou bem no ponto de espera, tá ok? Peço que de uma próxima vez o senhor fique um pouquinho mais atento, porque se passasse um pouco mais ia ter que remeter o tráfego da final. Tá ok, eu sei que tá um pouco escuro e aqui tá mal sinalizado, a gente já reclamou algumas vezes, só que é só pra você ficar mais atento a próxima vez, tá ok? O Chinaro 6212 livrou. Chinaro 6212, Alfa reportando pra Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6212. Decolou ao 22, chame controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, boa noite. 3 horas e 50, antena 3-5-1, táxi, pátio, Índia e Alfa. No ponto espera da 10, torre 1-8, meio altímetro no 04. Sua informação, tem um tráfego da Gol, está ingressando agora na Juliette 05. Está tendo o tráfego. Informativo, tem tráfego da Gol, vai pátio, Índia e Alfa. Ponto espera da 10, está na torre. Estamos em 3, 1, obrigado, até uma noite. Também, obrigado. Está no Gol 1-8-8-5-0-6, pronto, vai estacionar. 1-8-5-0-6, aguarde. Aguardando, 8-8-5. Na curta final? Minha após a passagem do tráfego, eu estou autorizado a alinhar e manter. Aqui, mantém após o tráfego. No 404, pouso autorizado, pista no 0, vento uma centena, 99. 59, livre pouso, gol no 404. Passarela 2224, decola os 23, chame controle 198, bom voo. 198, que der para a produção. 5:52, já estou na posição, deixa eu falar para você o pushback. Afirma. Gente, liberação na mesa, chama o pushback. Beleza, liberação na mesa, chama o pushback. 8. Tudo mantém nível 350. 350, monta um frote, 324. Puxa, 62 e no 2. Na passagem, Airbus da TAM, vai taxiar via Pátio, por ponto de espera. Após ingresso direto, portão 1-1. O tráfego da TAM aguarda passando através do 08. Aguarda o TAM, depois via Pátio para Juliette 1-1, correto? 62 e no 2, após o TAM, você vai ingressar na Juliette, portão 1-1. Após o TAM, Juliette 1-1. Quero 4 solo aos 25 direito no 21-9. Assina identificação, ajuste no 0 no 4, aguarde ele a sexway, piste no 0, descendo até o 050, azul 4070. Uma chance de tomar proa do Libra? Autorizado inicialmente, vá no rumo de TAP, azul 4070. Não, autorizado direto e TAP inicialmente. É, só me confirmei, tá meio ruim pra ver essa faixa amarela aí da a barra de parada, não tá? Entendi. Poderia repetir? Não, que a gente teve um outro tráfego anteriormente, que ele ultrapassou aí bastante o ponto de espera. Queria saber se tá bem, tá dando pra visualizar bem essa faixa amarela aí, que você tem que parar antes de ingressar na pista. Tá ok então, obrigada, viu? E o senhor tá pronto pra decolar, gente? Ali mantém. Do 4070, autorizado direto Duna. Direto Duna, 4070, obrigado. 404, ingresso Juliette, portão 06. Meia, decola aos 28, chama em controle 198, bom voo. Eu tenho 5 de condições de puxar, só pra deixar o 06 livre? Ah, senhorita, acabou de tirar o trator. A entrada do 06 tá livre ou não? A entrada do 06, não, não tá livre. Então, 404, mantém-se a Juliette. Para o táxi 885, estamos com 183, 183, 4 horas e 12, Antônio Galhão. Táxi Pátio, Índia e Alfa, autorizada no ponto de espera da 10 Torre, o 186, altímetro 904, com 185. Pátio, Índia e Alfa, 1404, a passagem é o Boeing da companhia que vai taxiar via Pátio após o ingresso na Juliette, portão 06. Graus 99. Passando, confirmando, vai ingressar no corredor Bonfim. Bom, no meu PES, corredor Bonfim, forma em Parepe para ingressar no Interlagos. É, você vai passar lá em Parepe, vai dar passar. Passarei 2224. Então siga na sua escuta, 2224. Do Juazeiro. Obrigado pela gentileza, Juazeiro na proa. Visão 52 já estabilizado? Visão 52 estabilizado? Afirmo. Compete aproximação e chama a torre Salvador agora em 118-62. 2-6-2-6-2. Passaredo 2224, chame Recife 12545, alternam 2685. 12545-2685, obrigado pela gentileza, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3561 no decolagem. TAM 3561, boa noite, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360, saída Golem. Sobe ao 360, saída Golem, TAM 3561. TAM 3258 de Fortaleza, nível de voo 370, uniforme Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti, controle 198, aciona 5045. 3258 é uma posição. Camarada no 07, obrigado. Salvador, TAM 3152, sinal de ILS, pistão no 0. 3152, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 99. Pouso no 0, 3152. ONU 885, tá visual com tráfego na curta final da 10? Irmão. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém. Após a passagem da aeronave nacional, ali mantém no 0188. Poderia voar Eval ou Fito? Aguarde, vamos coordenar uma pluma da frente. Vou aguardando, obrigado. O Azul 4070 pode prosseguir 2000. Estimativa 2000 pés com 1014 a partir de agora. Na livre aproximação, acusa estabilizado no local do azul 4070. 2014 livre, vai chamar estabilizado, obrigado. Autorização, ciente da Victor, o TAN 3662, autorização Natal. 3662, autorizado Natal, 370, via upper do 1-0. Escola pressão 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Controle 119.8, transponder 5043. Entendeu, 370 autorizado, via rota prevista, peso do 10, decolada 10, esquerda, PUCA Zipar, 198. É o controle 5043, o transponder 3662. Não, puxa sonar, 3662. Chama Recife em 12545, alternando 2685. 545, 2685, obrigado. No centro Recife autoriza pro Diofito. Ô, oh, maravilha, obrigado. O Fito de proa, tá 3561. Três 52, solo 35, direita no 219. Direita no 219. Afigo, agora 11 para 12 horas, 8 milhas, a mil pés, um Papa 28 Alfa, sem interferir com sua aproximação ao voo local, visual. Gente, acompanhamos o ticket. 3152, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, direção. 885, livre decolagem, pista no 0, vento 110 graus, 11 nós. Livre decolagem, pista no 0, 18. Nossa, 1300-885, chama o controle. 885, afirma. Decolada 37, no controle 198, bom voo. 198, obrigado, senhor, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, com 885, passando 1900 na EL. Bono 885, contato, radar na decolagem, submantenha o 360 após 2000 direto da EL. 360 após 2000 da EL, 885. Paulo, Salvador, o Romeu da Passagem se encontra em Paripe. Se possível, solicito o retorno via o corredor Bonfim, com sobrevoo no Ceará da Barra, e se possível também pelo corredor Axé. Ei, está livre regressar com curva pela esquerda, corredor Bonfim, até o farol da Barra. Romeu para passar, informe para posterior ingresso no Axé. Sim, se informará o ingresso no Axé, o Romeu para passar. Estabilizou o 70. Azul 4070, com pouso agora com a torre em 118.612. 18.6, obrigado, até já, valeu. Salvador, Azul 4070, boa noite. Livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. Livre no zero, 4070. Papatango? Ascuta, Romeu Papatango. Após o farol da Barra, posteriormente ingresso no Axé, sentido contrário, o senhor intenciona TGL em 917, é isso? Afirma, Romeu Papatango. Ok, gente. Direito 129, obrigado. Fortaleza, 179. 179. 309, está autorizado à direita, Índia e Alfa, ponto espera no 0 torre, 1-1-8-6, ultimato 0-4. Índia e Alfa, ponto espera 0-6, ajuste 0-4. Estamos tomando o POV, 179. Solo, puxa, meu estacionamento, 3858, porta 17. 3258-07, autorizado, chama táxi. Chamar para o táxi, 3258. Solo, boa noite,